mendigar o pão, ou ficando anonimato, esquecido, quando ele põe o joelho no chão, o Senhor na mesma hora vem depressa atender. Nunca vi o justo perder a batalha, e quando chora o Senhor não responder. Com Cristo sempre vence uma luta, então chores, porque o Senhor chora, Deus faz o sol parar. Quando o justo chora, Deus responde na mesma hora. Quando o justo chora, Deus faz caminho no mar. Quando o justo chora, Deus faz problema voltar, pra te dizer que vai mudar a tua história. É porque Deus não perder a batalha, e quando chora o Senhor não responder. Com Cristo sempre vence uma luta, então chores, porque o Senhor virá imediatamente te abençoar. You.